Alerta Natal, Zona 3h30, Natal, tá tendo problema hoje, né? Confirma, vai. 3h30, autonomia. Alternativa é Natal, confirma por gentileza o problema. Mono. Libertais via Índia, no ponto espera da 1-0, transfere a torre 1-8 decimal, 95, ajuste 1-0, 1-0, tem uma boa viagem. Negativo, 1-8-95 a torre, o chanel é 6-1-4-2. Juliette 61, corrigindo, 6314, ingresso a Juliette, portão 612. Juliette, após o gol, portão 612, Juliette 6314. O gol 1884, eu falo? Sim. Aguardo o parqueamento do Boeing da companhia no 04, após iniciar o pushback, chama para os táxis. Está 3192, agora 64. Para 3192, boa tarde, táxi lento via Alfa, aguardando a liberação do 02. Lento via Alfa, aguardando o 02, 3192. Azul 2790 é o som? Aqui escuta, 2790. Cheguei junto à sala IS e foi apresentado um novo plano para as 19h06. Peço que aguarde mais alguns instantes para que o plano apareça no meu sistema. Prepara a saída da aula da morte, vai guardar a cópia. Da 3155, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Decola da pista 10, com primeira curva à direita na saída da EL, mesa, transição ótima. Michael Catango, Vitor Alfa. Intercepta 310, roda do plano. O transponder 5016, o controle 1998. Guarulhos, decola da 10, da EL, mesa. vão ativar, função 010, 506, 198, 7155. 7155, correto, passa para o pushback. Solo 1211, continuar 7, vamos cabeçar os jogos, 0 metros, e livre para o 0, vamos colocar 0 graus, eu livre pouso no 0, tá 3297. Bruno 884, após a passagem do Revolução e 20 da TAM Lima, tem cabeceira 10 deslocada, 30 metros via Charlie. Agora na TAM, tá, sou professor de tema, sou 884. Azul 2790, copia? Autorizado Lençóis, nível de voo 160, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP, após rota do plano. O transponder é o 5030, o controle 119.8. Azul 2790, livre táxi, Apache 3, Patiuno, Índia. ponto de espera da 10, sua espera é torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1090, bom voo. 3-1 no fim, depois lá 18895 com 1010 o 2790, muito obrigado, bom trabalho. Gol 1966, pode? Gol 1966, está autorizado com Pino Grande, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, na saída Pucó, Jamos e Pá, autorizou 1-0. Após rota do Pucó, aciona 5012 no transporte, no controle 1-9-8. Engenho Beberalva, correto cotejamento, acionamento táxi com a torre 1-18-95, ajuste 1-0-1-0. Uma 9-6, está autorizado, me corta para o pai. Autorizado, pai. Going on out of contestada da 10 torre 118 decimal 95, o ajuste 10 ou 1966. Autorizado, passe 5.4895 ou 10 ou 1966. Salvador Azul, 4089, passa a Tatra, apresenta uma vitória. 4089, a promoção Papá confere, está autorizado vitória, nível de voo 340, decola na pista 10, com primeira curva direita, na saída da EL, lenda, transição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, autorizou 44, aciona 5170 no transponder, o controle 119.8. Autorizado 340 para Vitória, decola da 10, curva à direita da EL, lenda Bidev, resolu 44, aciona 5170, controle 19.8, azul 409. Azul 4089, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. 280 e a saída é Momo, Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme com a transição Menin, November Eco, November India Mike. Afirmo, 280 ao nível, já tem informação do PAB, o Whisky está usando. 07 a bordo. Está livre no acionamento para o táxi, chame a torre 118 decimal 95, ajuste, chama 09. Salvador, 60. Na 620, táxi via Alfa, no toque antes da Juliette. Alfa, 60. Juliette, Alfa, prossiga. Autorizado, grupo Zul, Manati, 1.000 pés. Decolagem da 1.7, primeira curva direita, corrida da Xé. Aciona 0.135, no transponder, o controle 1.19, decimal 3.5. Sobre Salvador, cruzou o campo, ainda não era. 8, decimal 9.5, ajuste na 0.19. Pelo menos 0 ingresso Juliette 29. 29. Serra, Papa Romeu, Hotel Gilete Serra, no 44, já assinado, tá pronto para o táxi? Thank you. Pronto, vai. Alô, estacionamento azul 4089. Três a bordo na barca, notificou o nível 100. Estamos sem a missão autorizada Ilhéus, nível 100, decola da pista 17 com primeira curva direita na saída Coral. Aciona no transponder 0260 o controle 119.35. Também confirmando o nível autorizado 100, Juliette Sierra Tango. Cortejamento, chama nessa parte, quatro em 1, 1, 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 0, com a viagem. Para o Whisky, estamos no decolado 5, 8, chama o controle em 1, 9, 5. Via Pedro Lu 2-1 até o destino da corda. pista 10, curva direita, preciso sair da Arbora Alefa, transponder 5037, controle Salvador 119.35. E ampla sobre o corpo, é pela da 1-0 com curva direita, na saída da Arbora, na Alefa, transponder 35. 37, e o controle 1093. Bono 097, destino Confins, transponder 5037. direção, motores avaliar e manter, cabeceira 17. Como 097, inicia pushback, chama para o ataque. Inicia para o ataque, como 097. Como 097, copia. Negativo, 327. Só um momento, desconfidente. One mate occluded to line up and maintain position as to the threshold with the 380 meters. Eu vou falar um anexo to line up and maintain with the 380 meters to place. Performa em breve execução no livro de decolagem 197, vento 1, 30 graus, 99. Rodão 19, decimal 35. Saída coral, primeira curva direita, após coral direto. Transponder 0263, controle 19, 35. Postalha 6327, cotejamento correto, informação em curso Quebec, ajuste no 010, chame pronto. 6327. Passaia 2231 no táxi via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette na 3, 2231. 2135. 2935, grava atrás, bota o pedaço. Alfa, é o 2180307, vamos botar na Brasília. Thank you. 12, call control 119 at decimal 25. Confirm 19 decimal 3 or 25? 25. 119 decimal 25, thank you, good afternoon. De decolagem 10, ventou no 40 graus, 99. Oscar Papagão, chutando o cancelado 1-7, autorizado a curva à esquerda, circuito 1-7 pela direita, reporta final 1-7, Oscar Papagão. Ok, reporta lá. Reporte quando pronto para o carro. Salvador, Salvador, pushback. Baixada 6327, ciente do pushback, rodando com a equipe de Solisham, pronto para o táxi. Livre pushback, tem a presença. São 3217, copia. Confira. São 3217, confirma, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, após direto Motiva. Da El, Leda, Motiva, o perfil de saída. Após conforme a rota do plano, via Pesolo 10, transponder 5054, controle de Salvador 119.35. San 3217, confirma 360, Santa de Zulu 10, escola 10, curva direita da El, Leda, Motiva. 5054, transponder 119.35, controle San 3217, no 10, se der confinamento. 3217, só confirmando a Pesolo 10 até Fubase, após conforme a rota do plano. Até Fubase, eu perdi o 6 após o curso. 3217, cotejamento correto, livre acionamento, sendo pronto para o táxi, porta 10. 3217, está livre, chama táxi 10, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, acionamento 6314, está no 06, puxa back acionamento. Acionamento 6314, aguarde. Aguarde, 6314. Alfa. Tem intenções do voo local Golf e Mike Alfa. Salvador, Oxana 6327, está subindo a Índia, o Chame Turno 895, ajuste no 011.